Não, Mike, vou ir direto do Leda. Leda da presente, já pegou, Mike. Falou, Xalé, 620 para o táxi. 109, estamos com 3:40, alternamos Guarulhos. Teste com o filme PAB 109. Beleza, 6201. Confirmando o PAB 109. 09, confirma. Rência, autorizado táxi via pátio, Índia Alfa. Ponto de espera, pista 10, torre 1, 98, adição 62, ajuste no 021. 6201 da Osh, né? Ele tá de parte da Alfa, ponto de espera. Chama a torre 6201. Com o MT 123, reporta para girar base, circuito padrão. Circuito padrão, reporta para girar base, 2201. Z2224, formação Zulu, ajustão 021, pronto para cópia? Autoridade Salvador, Juazeiro do Norte, Serra Brava Juliette Uniforme, via Zulu 19, nível de voo 350, saída Momo, transição Froti, decolada pista 10 com primeira curva à esquerda. 5075 é o código transponder e o controle Salvador 120 decimal 8. Seguimento correto, reporte pronto para a série 2224. Alô, Mike Serra Hotel. Prossiga, Mike Serra Hotel. Ah, por enquanto não tem nada aqui no nosso sistema não. O senhor pode adicionar aí se parecer que a gente informa o senhor. Por enquanto não apareceu nada aqui, não acusou nada no sistema ainda não. Azul 4071, informação Zulu e ajuste 1021, não guarde para a cópia. Mas então, ainda não acusou nada aqui no sistema, ok? Chega ali e decola? Aqui decola, 6201. Autorizado então a linha decolar, 160 graus, 08 nós. Aqui decola, 6201. Azul 4071 no pronto para cópia. Autorizado Salvador, Campinas, via Upazulu 16, nível de voo 320. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor ouvia, após utilizado conforme a rota. Decola pistão no 0, primeira curva direita. Transponder 5121 e o controle de Salvador 120 decimal 8. Corrigindo a saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor para o Zulu 16, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decolando da 10, curvando à direita, perfil da saída da El. Apenas corrigindo, só para o Zulu 16, após autorizado conforme a rota, ok? Conforme a rota. Correto. Atchan Proto Azul 4071. Fala, táxi web 5827, temos 133 a bordo, 3:35, alterna com 5. Fez ataque à direita via Índia Alfa, ponto de espera, puxa no 0112162, ajuste no 021, o WebJet 5837. Vai, Índia Alfa, ponto de espera. Azul 4071, autorizado acionamento, pushback coordenação equipe de solo, puxando para táxi. Controle Salvador, boa noite, Xenera 6201. Xenera 6201, boa noite, contato radar na decolagem, tudo mantém 360, saída da Elma. Sete, eu até o momento não acuso nada do sistema, não. Obrigado, boa noite. Ali mantém após o P3 o Web 57. O ajuste é um no 021, ok? Afirmativo, tá pronto para a sala 370 Natal. Exato, Salvador Natal, via Pesulo 1-0, nível de voo 370, saída Puca, transição Zipar, decola pistão no 0 com a primeira curva à esquerda. 5-1-1-5 é o código transponder e o controle Salvador 1-2-0-8. Prezado Nesil 370 para Natal, via Pesulo 1-0, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 1-2-0-8, transponder 5-1-5, saída 3662. Correction, pronto, 3662. Camarão. Decolagem, o WebJet, 150 graus, 1-0 nós. Tá iniciado, 5-8-2-7. Zulu correto, pronto pra cópia? Copia agora. Obrigado, Salvador Fortaleza, VIP Zulu 1-9, nível de voo 370, sai da Momo, transição Froti. Decoda 1-0 com a primeira curva à esquerda. 5-1-1-6 é o código transponder e o controle Salvador 1-2-0-8. A 3258, cotejo de metrada, pode pronto para pushback e acionamento. Fala Salvador, boa noite, o Chanel 6310, 612, informação Zulu, pronto para a cota Recife. O 6310 Zulu correto, copia? Pronto para a cota. Exato, Salvador Recife, via pelo Whisky 58, nível de voo 350, saída Puca, transição Caju. Decolada pistão no 0 com a primeira curva à esquerda. 5-1-1-2 é o código transponder e o controle Salvador 1-2-0-8. O Chanel 6310, autorizado Recife, nível 350, Upper Whisky 58, Puca, Aru. Decola no 0, curva à esquerda, aciona 5-1-1-2, controle 1-2-0-8. Regimento correto em pronto para pushback, acionamento Chanel 6310. Voltará 6310. fazer uma baixada para Vale ali, 201. Tipos livre, toque arremetido à pista 10, 150 graus, 109. Primeiro toque arremetido, 01. E puxa acionamento, chama táxi. Cinco a bordo, 4h38, Ribeirão Preto, confere? Solidar táxi à direita, via Índia Alfa, ponto de espera, puxando 0, torre 1118, direção 612, ajuste no 021, azul 4071, no bom. Alternando 13325. Chama Recife 251, alternando 13325, 6201. Boa noite, Papa Romeu Tango, Vietê, assim, identificação, autorizada a chegada Mari, então é ideal de descida. Autorizado, azul a linha de decolar pista 10, vento de 150 graus, 109. Confirmo. Deixe, pai. Salvador em 1-1-8-6-2. 8-6, obrigado, até já. Tia curva pela direita, aguarda pra gente ser que tá pegando vento. Autoriza, bom, quer fechar com o número 2, quer dizer o contrário. Afirmativo, então mantendo o vento, aguarda a base. A mantendo o vento, aguarda, primeiro, 0-1. Salvador é o 1-6-0-4-3, externo ao Campo Vista. 1604, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 1604. Cabe 5827, chame Recife 1251, alterno 13325. 1251, 12325. A secundária 13325. Secundária 3325, obrigado. Salvador. operador, muito boa noite, é o Gol 1398, paciente da informação Bianchi. 398, boa noite, essa identificação, desse mantém o 050, chegada Mari. Identificou Mari 050, Gol 1398. Faz igual comigo, pode girar e vou chamar como você quer. Afirmativo, repórter na final, Lips. Repórter. 4071, boa noite, contato radar da decolagem, tudo mantém o 320, após 2 mil pés, fui direto, letra. Nível 320, após 2 mil pés, direto para a letra, azul 4071. Ouro 398, reduza para 239. Ouro 398, reduza para 239. 8-5-8 está totalmente pronto. Autorizado, chame para táxi. Afirmativo, Olímpios aguarda para você. Ah, 04 aos 40, direita 1219. Boa noite, Moura 604. Moura 604, ataque de Alfa, chamista Juliette. Boa noite, Juliette, Moura 604. Toque arremetido autorizado, 150 graus, 08 nós. Toque arremetido, 08 nós. Passaredo ali, mantém após o tráfego na curta. Bordo até na Fortaleza com 2 horas e 50 minutos. É 2 autorizado, táxi, via Pátio, Índia Alfa, ponto de escador 1862, ajuste 1021, vai seguir a retaguarda do tráfego da companhia no 04. Certo, seguiu o tráfego do 04, Pátio, Índia Alfa, no ponto de escador 1086, tá 3662. Passar do lado ali de Leda e depois poder vou abrir de Eu preciso manter para 245 para aproximadamente 45 milhas. 7. Movimento 04, manter a posição de Tejulete, o previsto é 03, aguardar início do táxi do tráfego no pátio. Aqui. Movimento 04. Afirmativo, Olympus, livre perna do vento, reporte através norte. Reporte através norte, Olympus. Passaria dos 148 nós, decolagem autorizada. Salvador, boa noite, WestJet 6748, sempre da Zulu. WestJet 6748, a identificação desse mantém 060, chegada da Mari. Identificou, descendo até o 060 na chegada da Mari. Ele é possível após a posição Pavos, direto e Tato? Mantém inicialmente a chegada e reduza para 259, 7, 4, 8. Vai manter a chegada, reduzir para 2509, 748. É, a solicitação é devido a um problema de regulamentação da tripulação. Se puder precisar para a gente agradeceria. Obrigado. Azul 4071, após os desvios, está autorizado o bridge. 7 após os desvios, será o bridge, obrigado. Juliette Sierra, livre LS, vista para 2000 pés, voltímetro transformador no 021, informe estabilizado no curso do Lucas. 021, autorizado LS, torre, 1862, ajuste 1021, está 3258. Autorizado, está com o telefone espera, fica lá 362, muito grato. Boa noite. Voo no 604, Juliette, portão 03, retaguarda do Airbus da TAM. Zero da bomba, 3224. Foram 398, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1021. 3000, 1021, bom, 398. Livre toque remetida, 140 graus, 109. Livre toque remetida, parou ali, foi 01. O 358 chamou pronto? Sim. 398, reduza para 280 nós. 180 na ESA 398. Autorizado a EMA, tem a pista 10 ali. Corrijo, então é 3858. Valeu, Batenha, 190, por exemplo. O Lips tocou MT, o reporta através norte, esperando mesmo. Reporta através norte, eu tenho 201, informa que é pouso final. Afirmativa, faz companhia Lima, tem. Companhia Lima, tem. 3858, tem livre decolagem, 150 com 10. Livre decolagem, 150 com 10, 3858, agora. Até 3662, desconsidere e mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera 90, tá? Tem que ter velocidade até o marcador externo, mais próximo da... Eu vou tentar, eu até para facilitar o seu serviço mesmo, tá totalmente visado no setor. Se você quiser, assim que eu ingressar no ILS, eu curvo levemente à esquerda para uma base, para 107. Será feito juntamente a sua, aguarde, informe e estabilizando. Sim, o São José Serra vai tentar manter aqui, pelo menos a 160, ok? Sim. Então visual com a cabeceira 10 da presente, São José Serra. Gente, informe quando estabilizar, Melé. São José Serra. Importante. Já descemos 0-1-3-1-2. Aguarde. 3-1-0, posição meia para pushback de acionamento. Sema 3-1-0, 3-0, chame para o táxi. Acionar o táxi, acionarem a 3-1-0. Sérgio Juliette Serra, chame a torre 1-1-8-6-12. 18-6-12, obrigado, boa noite. Foram 3-9-8, desça para 2000, livre ele é recurso estabilizado no localizador da 1-1-0. 3000, Figuri, vai acusar estabilizado, 3-9-8. Web 6748, desça para 3000 pés, último em Salvador, 1021. Para 3000 com 1021, Web 6748. Gente, vai curvando à esquerda, livrando o ILS, vai chamar na base da 107, São José. Polímpio 01, pouso autorizado, 150 graus, 109. Confirme que pouso, 01. Polímpio 01, autorizado pouso. Então 3858, chame o controle 120, décimo 8. Controle 208, 3858. Então 3662, após o tráfego na curta, ali mantém. Após o tráfego no portão, ali mantém. Passando 58, contato radar regular, mantenha o 370, sai da mão. Vou manter o 370 na mão, então 3858. Passaredo 2224, chame Recife as frequências 12685, alterna 2545. 2685,